180 graus. Esta é a virada da sua vida. Estamos juntos aqui no 180 graus. Eu sou o André e eu lembro às vezes de algumas coisas de quando eu era criança, assim, da minha infância, Suzy. Acho que todo mundo lembra, né, Sael? É verdade. Às vezes aconteciam aquelas briguinhas e aí um amiguinho falava pro outro: estou de mal. Aí eles cortavam o dedo, juntavam o dedo e um tinha que cortar pra simbolizar lá que tava rompendo a amizade, que tava acabando ali. Verdade. Só que pouco tempo depois, né, todo mundo criança, já voltava a amizade e aí a frase era: agora eu tô de bem. Coisa de criança, né, Suzy? É, André, coisa de briguinha de criança é uma coisa, né? É. Mas infelizmente tem gente que rompe feio assim com outro, briga feio com outro quando é adulto, né? Aliás, tem um caso que de dois irmãos, o Rômulo e o Rêmulo, opa, né, que eles brigaram tão feio, quando eles eram adolescentes, depois de 30 anos, eles ainda estavam brigados? Que isso, hein? Não fizeram as pazes, vocês acreditam? É muito triste, né? Complicado. Uma briga dessa, ainda mais dentro da família, é complicado, né, Sayão? É, Suzy, esse tipo de briga aí é coisa séria, é coisa feia, e eu não sei se vocês vão gostar, opa, porque eu vou dizer a verdade, olha, aquela aliança bonita que Deus fez com Davi, aquela coisa especial que é segurar e sustentar o reino, não é que o pessoal do reino brigou e a coisa ficou feia. Então você que está ouvindo, fique ligado no 180 graus, porque hoje a gente vai ver uma história de uma briga feia. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a ruptura do reino. Pois é, gente, o reino de Davi realmente foi grande, foi bom. Você está falando aí de briga, puxa vida. Eu tô vendo aqui que, assim, quando a gente lê na Bíblia, que o reino de Davi foi 5 vezes maior, ocupou a terra dos amorreus, dos moabitas, dos edomitas, dos amonitas. Eu não consigo entender. Olha só, o reino de Salomão, então, nem se fala. Ficou famoso em lugares distantes, todos os povos passaram a conhecer. Esse reino foi dividido. André... Não, peraí, como é que é? Dividido? É, calma aí que o pessoal que tá acompanhando a gente vai ter um ataque no coração daqui a pouco. Depois de toda aquela história bonita de pois reino da aliança que a gente contou, poxa, de Deus ter feito um reinado do jeito dele... Vai ter divisão, Sayão? Ô, Suzy, não me deixa triste. E a bravura de Davi? E aquela promessa de dinastia eterna da parte de Deus? E aquela glória e a sabedoria de Salomão? Acabou desse... Ah, não, Sayão, me consola. Por favor, não peraí, André, calma aí, Suzy. Eu tô tentando me recuperar também. O negócio aqui como é assim? Meio complicado, sabe? Olha, eu não sei se... Eu não queria dizer pra vocês, fiquei meio sem graça, assim, mas a verdade é que nem... tudo assim no reino de Davi, principalmente na época de Salomão, nem tudo foi assim maravilhoso, nem tudo foi flores. Não acredito. A coisa assim? Foi complicada. Olha, Davi, até que a gente de fato deve concordar que ele foi um bom rei, a gente viu as suas conquistas, né? A Suzy mencionou o tamanho do império, você falou das coisas bonitas da aliança, André, mas ele teve problemas com seus filhos, um deles então, nossa, o homem chamava Absalão, ele deu cada problema que a gente lê, né, lá nos livros de 1 e 2 Samuel, a gente fica apavorado, quase ele perde tudo, Salomão se complicou, acabou assim, priorizando a economia, se envolveu com os reis pagãos, as filhas dele se casaram com esse pessoal, era um costume que eles tinham na época, aí, como a gente diz assim, embolou o meio de campo. Aí o próprio Salomão, entendeu, permitiu idolatria dentro do ambiente familiar dele, a coisa embolou e ficou esquisita, André. Não, tudo bem, eu até já ouvi essa história aí de Salomão e tal, mas já ouvi que Salomão se complicou muito no final da vida dele, apesar de toda a glória, não é não, Suzy? É verdade, André. Aliás, foi bem complicado. Todo mundo que se afasta de Deus, mesmo que seja muito rico, mais sábio, a coisa fica complicada, a coisa fica, assim, feia, né? Uhum. O Salomão teve muito problema por causa disso, é. E a maior pedra no sapato se chamou Jeroboão. Jeroboão, esse nome aí precisa decorar, né? É. O que, que aconteceu, hein, Sayão? Ele teve pois que fugir para sobreviver. É verdade. Olha, vamos contar para vocês aqui. O nosso pessoal aí do 180 graus está acompanhando e precisa entender essa história que está lá na Bíblia, né? Aí a gente já vai encontrar isso no primeiro livro dos Reis, né? Uhum. Que vai nos falar o que acontece lá a partir do capítulo 12. Esse Jeroboão, na verdade, ele era um desafeto assim, de Salomão, tinha uns problemas políticos, ele fugiu, era uma espécie de refugiado que vivia no Egito. Aí, quando Salomão perdeu aquela sintonia do reino com o rei verdadeiro, com o próprio Deus, e a coisa desandou, ele morreu, né? E o seu filho, que deveria reinar no seu lugar, chamava-se Roboão. Roboão recebeu uns bons conselhos, mas o forte dele não era atender os bons conselhos. E com isso, o reino já estava complicado. O Jeroboão voltou, fez uma espécie de rebelião. Ele foi mais ou menos assim, quase que um líder de sindicatos da época. Sim, sim. Porque ele viu o pessoal insatisfeito e olha a coisa complicou e, tristemente, a gente vai ver qual é o fim dessa história que acabou dividindo o reino. Cento e oitenta graus, a virada da sua vida. É, gente, vocês já ouviram aquela frase, tal pai, tal filho? Ah, isso eu conheço. Já ouvi, vocês conhecem? Sim. Ah, é famosa. Mas isso não acontece em todos os casos, pelo jeito, né? Porque, olha... É verdade. Roboão... Sério? Ele era filho de Salomão, mas ele não era tão sábio quanto o Salomão. Era bem complicado, né? Então, o que aconteceu? O povo, liderado por Jeroboão, eles foram pedir para o rei, né, para o Roboão, tornar, assim, pegar mais leve com o povo, né, com o trabalho. Aí o conselho foi lá, o pessoal experiente foi dar um conselho e falar, olha, faça assim. Ele não, ele foi ao contrário do que o pessoal Sério? Falou, ele foi lá pelo mesmo salário, ele aumentou a carga horária e deixou as punições mais rígidas, pediu aumento de produtividade. Gente, ai, que complicado. Fiz tudo o contrário. Totalmente complicado, né? Aí, não há trabalhador que aguente, né, Sayão? Ninguém aguenta, não, Suzy. Cá entre nós, Roboão deu a mancada máxima daquele tempo. Foi terrível, né? E aí ele sofreu as consequências disso. Acabou tendo que fugir numa carruagem para não ser apedrejado pelo próprio povo. Que revolta, e aí, né? Pois é, mas André, a verdade é que no tempo de Salomão já estava difícil, né? Porque, assim, Salomão também aumentou muito o seu luxo pessoal, fez um palácio e o povo pagando, né? Quem é que aguenta fazer verdade. Só pagando imposto, trabalhando pesado, sem ter retorno? E o Roboão entrou por um caminho mais complicado ainda, e qual é a nossa tristeza? Hoje a gente termina e chora junto, tá combinado? Tá bom, tudo bem. O Roboão aí ficou isolado aí no sul, perdendo 10 tribos, tinham 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram com Jeroboão no reino do norte, aí nasceu o que a gente chama do reino de Israel no norte separado e o reino de Judá no sul em torno de 930 a.C. Foi uma história complicada, triste, André. Triste, né? Que história triste, não tem outra palavra. Um reino com tanto futuro, com tanto potencial, acabar dividido desse jeito, aí não dá. Um reino dividido enfraquece, tudo por causa da desobediência, né, Sayão? Puxa, olha, Suzy, eu fico pensando se Salomão tivesse se mantido fiel até o fim, se Roboão fosse um pouco mais esperto, né? Se ele ouvisse um pouco mais aí os mais velhos, as coisas poderiam ser bem diferentes, né, Sayão? Poderiam sim, André, e aqui a gente vai perceber que temos coisas tão bonitas na atitude de Deus, né? Quando Deus resolve criar esse reino de sacerdotes, né? Deus abençoa de maneira especial Davi e Salomão, mas o que a gente aprende? Que certas atitudes nossas são tão graves, tão sérias, que elas trazem um comprometimento para a realidade daquilo que a gente pode usufruir de Deus. A gente, quando olha a arrogância, assim, e o desdobramento da atitude que começou com Salomão e, vamos dizer, chegou no nível do disparate com o Roboão e que trouxe aí a divisão, o enfraquecimento do reino, a gente fica um pouco aborrecido e chateado. E agora, o que, que vai ser? Né? O reino prometia tanto e o reino está complicado. Não perca a esperança. Saiba que, apesar de tudo, Deus está no controle. Mas lembre-se, toda vez que a gente permite que a arrogância, que a nossa atitude desobediente e o nosso coração obstinado entre na frente, a coisa vai ficar difícil para a gente. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. 1 Reis, capítulo 12, versículo 19. Eu sou o André, me despedindo aqui no 180 graus, e acho que a palavra final que a gente pode deixar aqui é que você ouça os conselhos daquelas pessoas que são mais experientes, que você deixe sua arrogância de lado e lembre-se de dar obediência a Deus. Isso é muito importante. Eu sou a Suzy, no 180 graus, se despedindo de você. Deus é Pai e Deus tem os melhores conselhos para você, porque Ele quer o melhor, Ele ama você. Então ouça, não se rebele contra Ele. Este foi o 180 graus de hoje. Aqui quem se despede é Luiz Saião. Meus queridos, é muito triste observar como nós vimos a unidade do reino de Israel entrar em falência. E tudo começou apenas por um ato de desobediência. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi discutido no programa? Então escreva para programa 180graus@transmundial.com.br ou mande uma carta para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, SP.